carreta Megalight Flex. Com um visual moderno e inovador. Eu tô maluquei, tô vendo nada. Faz, Toniel. Faz o sinalzinho da amizade. Faz isso aí. Faz o sinalzinho da amizade. Alô, Safinha. Um abraço pra você, carinhoso. O carro comprido, tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós de fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Eu pego. E quando terminar eu pego. Aqui. Pego. É verdade. Eu pego. E quando terminar eu pego. A nossa equipe manso também na prontagem. Um abraço, obrigado todo mundo. Ela bebe, ela meu professor Leninho. Toma. Um abraço, obrigado, Maninho. Obrigado mesmo pela vinda. Vai, toma. Ele é sua primeira dama, toma. Nossa amiga Graça. Vai, toma. Valeu, garoto, toma o som. Só gostosa, vai, toma. Toma. Professor Arlenio. Daí, playboy. Toma, vai. Rei da qualidade. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap tocou. Acima a sorte, ó. De recusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta, porra, vai. Caralho, senta, porra, vai, cara. Meu patrão Deninho do Depósito Bebidas Canã. Também está aqui Brasil de Guazinze. Aqui. Um abraço, obrigado, Maninho. É você. E o Marquinho, que é do cara. Marquinho. DJ Betinho Hits. Vai. Ó, pressão começando. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. O nosso aquece pro sol. Dale. Sigue bailando, mami, no DJ Mauro. Vamos a pegarnos como carreta Mega Light Flex. Ritmo, sente magnetismo, meu jogo de sedução. É perigo. Eita, sedução, tamo zoando. Não aviso, deixa o telefone que... Meu parceiro Rodriguinho, tem que ver uma sorte, todo mundo na frontal. Um abraço, obrigado, Boninho. Tamo zoando, garoto. Equipe Os Majotes. Eles também curtem a carreta Mega Light Flex. Um abraço, obrigado a todo mundo. O moleque dessa tira fora. E agora? Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Olha, parceiro Maninho. O homem da Yamaha da Brasil de Guacense. Um abraço pra você, obrigado, Maninho. E a doutora Paco. Feliz aniversário. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. Check. DJ Mauro. Bora, Daniel. Tamo chegando. Aí, DJ Mauro. E a princesa vai ser Terremoto. Me pancadão, tô sabendo. Dale duro, terremoto, dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca. Tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, no matamos. Cheque. Me passei um teto doido. Lolo, ninguém me passe. Alô, Litrão, você também tá na área. Mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. O estilo vai mandando ver daí que a gente vai daqui. É prazer, eu sei que logo sim te faz enlouquecer. Alô, Sorrece, um abraço pra você, obrigado, Maninho. Aqui. Um abraço do seu brother. O mega DJ da galera. DJ Mauro. Prende que prende e dá prazer. Eu sei que logo. Alô, passou, somos um. Novo do mente, sucesso. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem. Você vai passar mal, vai. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido e fora. Vai passar mal. Ai, papai. Dale, Maninho! Dale, Maninho! Essa nova, papai, pra você. Dali. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente. Renildo Highlight. E a sua primeira dama, Baco. Faço ver. Renilson é moral. Vício da batida, querendo se envolver. Um estilo de. Rodrigo Cibernético também segue pra gente. Um abraço, obrigado, Rodriguinho. Enlouquecer, faço ver. Seu Marquinho. Passa mal, Quero sua mente com meu corpo sensual. Vai passar mal. A boca quente tem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Quero sua mente com meu corpo sensual. Meu parceiro Lolo, ali desce também, o Enigonto, a sua cassino. Igual, tá todo carente. Aqui a banquinha, muita pressão, e você, você e eu. Meu parceiro Valdir, a dona. Dona Célia, um abraço, obrigado pelo carinho. Cara do setor aqui, Brasília, na frontal. Um abraço a todo mundo. Alô, povão. Ele chega com sua humildade e simplicidade pra botar pressão. Lhes apresento agora o DJ que já é a sensação. Alô, DJ Baú. Vai catucando e metendo o dedo no playzão. A música mais estourada do momento. Ações pra mostrar pra você que manda um carinho pra dançar, pra gente começar o nosso show. É que leva chegando junto pra gostar de montão, essa linda festa. E tá só começando ainda, maninho! Alô, seu barquinho! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. É o seu hino, né, Marquinho? Marquinho. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Pra gente dançar, pra relaxar. Me deu um tênis de presente. Você falou. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Dia 6 de janeiro, deu Mira Saldi no Porroca, sucesso. Presente. Vá pro inferno com seu amor. Oi! Deixa de ser peão de ovo e modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar. E as próximas pensamentos de Bruna Pós, bebidas canas. Meu patrão Denis também está ali com a gente. Um abraço pra você, onde Nelson, todo mundo. Vaqueiro, ouve forró, ouve modão. Não deixo não, não deixo não. Neres, e sua primeira dama Bruna. Usa gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tenha. Olha o mundo do Depósito Bebidas, Canaã também está presente. Alô, Mocessa! Um abraço, Mocessa, tamo junto, maninho! E o Vimodão! Bora, marcha do Zebingo! Meu parceiro Boto! O Boto Saldi também está por ali, ó! Um abraço, garoto! Raine de Mauro! Vamos lá! Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Dá-lhe, Daniel! Dá-lhe, Daniel! E a botina não combina mais. Minha princesa Black White tá seguindo. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. O nosso seguidor, posso dizer assim. Obrigado, Daniel, pelo carinho, viu, Marinho? Tamo junto, parceiro. Com seu. Você é chefinha, todo mundo! Deixa de ser peão de ouro e modão. Meu violão não deixo, não. Não deixo, não. Larga o meu. Vem pra cima, Denilson, Dani, Asilene, todo mundo aqui, Brasense. Carreta deixo, Mega não. Light Flex. Não deixo, não. Produção! Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Limoeiro do Norte, meu Ceará. A turma de Valença. Highlight. Dia 25. Esse aqui é o hino, escuta aí. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e rapariguei. Dali, maninho! Agora aumentou. Gostou, papai? Conhecido como filho. É você. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e rapariguei. Aqui é DJ Mauro, dando moral pra quem dá moral. Aonde eu chego é assédio no dia no meio da putaria. O doutorzinho estourou. Todo arrumado, só com stop do meu lado. Playboyzinho, uma fama, da onde eu chego tem alô. Assim, Juninho. Miguel, falou pra mim, chegou o Miguelzinho. Só funciona no irmão, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou vida boa. Sou conhecido como filho de papaizinho. Agora, alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Um alô pra mim, chegou o doutorzinho. GRCD de Patos, cadê tu, GR? Play de internet, alô, Betinho CDs. Black CDs, oh Black CDs! Tô subindo com o chegando com o Bessinho, o Totozinho tá na área. Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Limoeiro do Norte, meu Ceará. Dia 25 de dezembro. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha Highlight. Sou conhecido como filho do doutor. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora aumentou. sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é assédio noite e dia no meio da... Uma força abração, você grande amiga nossa. Ela, Dixon, o FB, todo mundo Brasil de Gossense. Diquinho e sua primeira dama. Um abraço, obrigado, Maninho. Falou pra mim, chegou o Miguelzinho. Ali, Denis. Chegou o doutor, sim. Alô pra mim, chegou... Denis FB da 150 Flex. Alô pra mim, chegou o doutor, sim. Alô pra mim, chegou o doutor, sim. E já 9:10, próximo sábado e domingo. Doutorzinho. Onda Vila Caboaçu, Moçãozão do Rubrão. Portaria liberada, festa toda e 40 pau pra corte, viu, Maninho? Eita, festão, essa promessa na região. Próximo sábado e domingo, tem um som do Rubrão. Foi Onda Vila Caboaçu. Que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora... Vim passando o saco da boa ideia. Um abraço pra você, Maninho. Aqui. Oh. Aonde eu chego, é sete noite e dia no meio da putaria. Um doutorzinho estourou. Lolo, beijo doido. E pro meu lado, eu sou resto. Aqui. Tem alô, oh. Eu não tenho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Um alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papaizinho. Alô, Leninho. Pra mim, ela chegou o doutorzinho. Ele é a primeira dama. Chegou o doutorzinho. Um alô pra mim, chegou o doutorzinho. Fala pro gago, meu doutor. Amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. E agora? Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Eita, nós! Amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti, ok? Como eu te falei, foi um prazer. Foi um prazer imenso. Grande prazer. DJ Mauro. Mulheres, agradou a Laria. Ela pensou. A nossa sem noção, obrigado todo mundo. Agora. Se deu mal, comigo não rolou. Sem noção, vem com tudo e passa um pouquinho. Professor, se tu quer dinheiro, ei, pra trabalhar. Eu não sou teu pai, não vou te bancar. E agora? Amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Alô, meus maçãs! Amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. Alô, Marquinho! Cadê o Dini? Da próxima bebida, Scanã! Vem pra cá, Dini! Amanheceu, aqui, agora! Já tem o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Meu patrão tá na área! FB! FB! Amanheceu, pode ir embora. Já tem o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer. Se der saudade, eu ligo pra ti. Música do meu amigo Avine Vine. Sandra do Macapá, Lofa e Metonais. DJ Mauro. Te encontrar com outro pela rua. Carreta Mega Light Flex. Tem muito menos de ver de mão. Oh, teste doido! Que não fosse... É o tubarão, faltou o tubarão nessa parada. Parece um peso. Alô, você abraçando o outro, beijando como... O padrão litrão também está presente. Senti meu coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. Lolo da equipe Bancê. É aí que o meu amigo perguntou o que eu precisava. Lolo L10. De uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Pensei que me abandonar hoje, minha deca Censo. E uma boca qualquer pra mim. Tava triste. Um abraço, toda a galera da imprensa, deca Censo aqui, presente na frontal. Cara que vai chegando agora. Valeu, patrão, tamo junto, hein, Boninho? O Bruninho, o Diego, toda a galera. Valeu! Deca Censo. A deca Censo já chegou, Juninho. Deca Censo. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar. Oba! DJ Mauro! Vamos por parte. Vamos por parte. Te falo meu nome e você o seu. Que prazer te conhecer. Prazer é todo nosso. DJ Mauro. Fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ou parque você escolhe. Eu vou lá te dar um beijo e um abraço. Meu parceiro Maninho Playback. O Paulinho, seu comentário, sou da galera. A nossa empresa Deca Gesso aqui em Brasília de Goiás. Deca Gesso. Chegando perto de mim. É do Bruninho. É o patrão, não posso esquecer. Olhos, deixa. E deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar, deixa. Deixa rolar. FB, Sônia Maria, sou hoje. No Instagram, Danielzinho. Fala, ativa. Centímetro. Número, tamo junto. César, Jefferson Moraes. E vamos por partes. Eu te falo meu nome e você o seu. Que prazer te conhecer, Music Prime. FB Music Prime. Fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ou parque, você escolhe. Eu vou. Eu vou te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá. E vamos olhar para o mesmo espaço. Pra começar agora! Vem comigo assim, vem. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, fecha os olhos. Agora deixa. E deixa rolar, deixa. Deixa o beijo durar. Deixa. E deixa rolar. Humilde DJ que está se destacando em Irituia, mostrando sua simplicidade e o carisma por onde passa. DJ Mauro. Funária! Agora é com você, DJ. Dali Carreta Mega Light Flex. Aí, DJ Mauro. Vamos nessa, começando, tamo chegando. Mais uma grande festa muito bonita. Hoje aqui na Vila do Bangu, trazendo a festa das mulheres. E a galera já vai chegando, se voltando pra consigo a gente. E Brasil de Claro, sempre é um Brasil imenso. E está com toda essa galera, Brasil de Goiás, vai chegando agora. Vai já tomando os nossos espaços físicos, a nossa frontal. Um abraço a todo mundo, a nossa Deca Gesso, empresa Deca Gesso. Sem noção, os Massossi. Tá que vai chegando junto. Um abraço aí pra todo mundo. Vamos só começando! Agora. Tô aí na pressão! Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Yonzinho! Vai dar PT, vai dar PT. Carreta Mega Light Flex. Vai dar PT. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, não esquece logo isso e vai com tudo aqui pra cama. Ah, foi difícil, foi! Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. DJ Mauro. Pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Soca a mãozinha pra cima, embaixo e na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Vai, vai. Hoje Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Dali a tapinha, dali, dali. Porque o DJ Mauro é pressão, é pressão, é pressão. DJ Mauro é pressão, é pressão, é pressão. DJ Mauro é pressão, é pressão, é pressão. Assistindo a pressão começando. DJ Mauro. DJ Mauro é pressão. Família DK Gesso. Obrigado, toda a galera. Atrevido do... Valeu, DK Gesso, tamo junto. Para o novinho, o bagulho vai endoidar. Felipe Pulissado, tocando na pressão. Valeu isso pela moral, viu? Grande abraço, isso, Gossense, nossa empresa, DK Gesso. Saúde, tocando pra novinho. Ela que tira o chapéu sempre, sempre. DK Gesso. Dali a tapinha no Fox, safadão, vamos dali a tapinha. Hoje eu vou dali a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dali a tapinha, dali, dali a tapinha. E dali a tapinha, dali, dali a tapinha. DJ Mauro. Carreta Mega Light Flex. Meu! Eita, minha sem noção, tamo chegando! Tamo chegando, sobe na beirada, Mariguan. E essa garota, hein? Que essa garota fez comigo? Que eu sou demais do bandido. Essa nada vai, vai mexer na ré. Eu resto morrer. Nossa, manda força, abraço, muito carinho. Pra DJ Fusca. Pra DJ. Faz gulaço aí do Bruma. Cara aqui, faz a mídia do Mega Light aí no carro som. Um abraço pra você, obrigado, Fusquinha. Aqui do seu brother. DJ Mauro. Sem mulher, não para. Bora começando, bora, bora começando. Bora começando, bora, bora. Carreta Mega Light Flash. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. O nosso parceiro Vavado também está aqui com a gente. Um abraço, obrigado, Vavado. Você, o Rodrigo, se merece com todo mundo. O Maninho e a nossa doutora Marco. Ela que está aniversariando hoje. Está ao lado do som que ela gosta. Carreta Mega Light Flex. Feliz aniversário e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Cadê o Baus, hein? Tu ainda me amas. Alô, meu criado! Eu só te peço, só mais, só mais. Ou só mais uma. Só mais uma chance, só mais uma chance. Johnny Malcriado. Só mais, só mais. Só não se malcriado, é uma loucura, meu irmão. Só mais uma. Mais um bracinho, isso aí, obrigado. Valeu, Diego. Tamo junto, Marinho. Manda a R15 disparando sucesso. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Meu parceiro Neto Alisson. E o Piscirico também está com a gente. Um abraço para o meu senhor. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Viver, sente. Sente. Sente. Aí você. Se tu ainda me amas. É você. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Não inventou palavras pra expressar esse momento. Carreta Mega Light Flex. Amor, nossa felicidade, nossa alegria. Rodriguinho, RH dos Massagens. Olha, meu irmão, vamos nessa, começando. No céu, no céu. Alô, Massagem. Equipe Os Majotes. E a nossa voz fica rouca. Tá todo mundo na frontal. Eu vou gritar, te amo. Complete no bracinho. Eu vou gritar, te amo. Tô pronto, de moral. Amor é lindo. Nosso amor é lindo. Tá dobrando, hein, Rodriguinho? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. A nossa equipe Mauro da Roça também está abraçando com a gente. Um abraço pra todo mundo. Falamos sozinho. Alô, Sara Mauro! Vamos afrontar todo mundo agora sim, Daniel. Porque tatuamos nossa imagem no coração. DJ Mauro. Essa aqui é pra ideia do Daniel. Lançamento, abriu. Carreta Mega Light Flex. Carreta Mega Light Flex. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Essa aqui, Daniel. Ubi, da princesinha Black White. Lá de São Miguel do Guamá, todo mundo em São Miguel. Ele que não perde uma festa do Mega Mais. Obrigado você pelo carinho. Agora sim, cadê? Que área? Traz pra cá. Aqui. São Miguel na frontal, obrigado a todo mundo, viu, Marinho? Elia, Safinha, toda a galera. A princesinha tá chegando. Vamos um. Fazer aquela onda lá em São Miguel, não, Daniel? Tá pronto. Parceiro Marinho, Renilson, Renilson Segurança, Rodrigo Cibernético. Um abraço aí pra todo mundo. Após bebidas, Canã, que é do patrão. Vem pra cá. Carreta Mega Light Flex. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Patrão Diego da DK Gesso. E tá na área esse moleque. Alô, Paulinho! O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Bora começando de mansinho. E vai de mansinho, e vai de mansinho. Só quem tá solteiro, só com essa mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. A galera do leão joga essa mãozinha pra cima pra mim, ó. Joga pra cima, galera do leão. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Galera do leão, dá uma vaia no Paysandu pra mim aí. A galera do Paysandu vem hoje. Galera do Bicola, joga essa mãozinha pra cima pra mim, ó. Joga pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tá uma vaia no ritmo! Eita, meu irmão, que é uma loucura hoje! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, Daniel! São amores que matam, amores que ferem, amores que dói. Quem tá apaixonado, hein? Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Bora, FB! DJ! Do bagulho, tamo seguindo! Carreta Mega Light Flex. One, two, three! Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar. Quem vai endoidar hoje, joga essa mãozinha pra cima pra mim. Bora endoidar. Quem vai chegar em casa muito sapado, joga essa mãozinha pra cima. Joga pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Só, só, só, só. Você agora. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Quem vai dar PT? Quem conhece o amigo ou amiga que vai dar PT hoje no evento? Joga essa mãozinha pra cima pra mim. Aí só não vale apontar, viu? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pra prestar de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra prestar de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Mel! E ela? Ela chegou na festa, no clima ostentação. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, é a tal da bandidona. Que gosta pro DJ Mauro, que gosta pro DJ Mauro. Que gosta pro DJ Mauro, que gosta pro DJ Mauro. Que gosta pro DJ Mauro, que gosta pro DJ Mauro. Nossa, mano, força, abraço, nosso querido amigo Paulinho, o Diego, o Bruno, o Maninho, o Playback, toda a galera. Aí da Deca Cesso, nossa imprensa, Deca Cesso, ao lado do seu DJ. Um abraço pra vocês com todo carinho. Bota na pressão, e bota na pressão, vai botando na pressão, vai! Bota no doce, bota na pressão, e bota na pressão. Bota no doce. Ela começou no Fábio. Tô ostentando. Carreta Mega Light. Carreta Mega Light Flex. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão, tio pressão, curto no comando, sente a pressão. Whisky pro ilê, botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Pode. Aí DJ, pode. Pode, Daniel. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. E na pressão, ó. Eu já falei. Bota no doce, bota no doce. Bota no doce, bota no doce, bota no doce. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Dali a sarrada, dali, dali a sarrada. Dali a sarrada, dali, dali a sarrada. DJ Mauro. Primeira dama, Luciana, aqui Brasil de Cossins, parceiro Fosse, um abraço aí! O Jean e a sua parceira, aqui Brasil! Júnior Santorini. Já quer pra falar inglês, o ABC na press vagabunda. Vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda. Vic, Vic, vice bunda, vem! Big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda. Bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, vai botando na pressão. Quem tá solteiro, joga essa mãozinha. Joga pra cima, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchó, tchó, tchó, tchó. A cara do Paizandu tá uma vaia no rimo pra mim agora. Gostei, agora sim. Gostei. E a cara do Leão também veio hoje, veio. A cara do Leão dá uma vaia do papão pra mim, ó. Agora, tem alguém do campeão aí? Do Timão? Cara do Corinthians, sai hoje. Cara do Corinthians, sai o grito. Agora, olha, Márcio, a torcida maior é essa aqui, ó. Quem tem raiva do Corinthians, dá uma vaia no Corinthians aí, ó. Tá bom pra senhor, quer mais? Vai! Joga a mãozinha pra cima! Fácil, na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Bora começando, Marcelo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Eu tô de rock, eu tô... Carreta! Mega Light! Carreta Mega Light Flex! Tá gravando já? Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! Bora começando a pressão! Começou a ficar gostoso agora! Amor, eu sei que eu falei bem. Um abraço, meu DJ Juninho! Chega pra cá e você, você e eu! Tem muito azul chegando agora, de claro, vai cumprimentando os amigos. Aí se torna uma festa muito bonita. Carreta Mega Light Flex. Eu te amo. O FB tá na área. Um abraço, e Marinho. Custa tanto. Sem gelo. Sente, sente, sente. Essa aí, mal criado. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Meu parceiro Neto do Bangu, equipe Mancê, lá de Lituia, tá todo mundo! Só mais uma chance, só mais uma chance, eu só te peço. Só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Também moral, lá da Tessa Liga. Já tá o ladinho da Liga Cesso. Obrigado, Marcelo Marinho. Alô, Pelo! Moral na área. Por falar em moral, Juninho, que tá aparecendo com vocês, meu grande amigo, Marcha do Zepingo. Pra mim, sempre é um prazer imenso receber esse cara aqui, com o som que realmente ele gosta. Ele tá falou. Carreta Mega Light Flex. Um abraço, obrigado, meu DJ. Master DJ Pim. Ele sabe que tem moral esse moleque. Valeu, DJ, toma o som, deu maninho. Aqui é DJ Mauro, dando moral pra quem dá moral. E você é um dos meus amigos particulares. Eu posso falar assim. Um abraço, viu, maninho? Eu só te peço, só mais. Bora, Marcelo, bora, Marcelo, bora, Marcelo, vai, vai! DJ Mauro! Vai, vai, vai, vai! Vamos! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero. Ei, som, ei, ei! Amar, amei. Aí, Arlan, meu primo Daniel, com a gente também, doidando tudo! Um abraço! Amiga pra lá, cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Denis FB, o Dixon, a NASA, cuidado, DJ Fusca e a primeira dama. Um abraço, meu irmão, valeu! É o Fusquinha, cadê o Fusca? Ela não te dá perdido e aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra ela não te. O nosso amigo Sonhar também saiu, Juninho. Bora, bora, bora na pressão e bota na pressão, vai! Foi difícil você acreditar que eu sou um cara. A nossa amiga Célia, a Rosinha, a Kaline, as bandidas do Porronca, todo mundo. A nova equipe do Porronca agora é aqui. Dá moral pra essa galera. Um abraço, mas só tem, viu, moçó? Assim. fazer o teste doido aqui, bem você. Tá todo mundo na frontal. Um abraço, obrigado, Maninho. Tamo junto. Fala, Maninho! E deixa a liberação do Galinho, o parceiro Pissirico Motos. Ele é primeiro. Aí, Pissirico! Aí, presente pra gente também. Fala, Bruninho, de caixa. Um abraço, você, parceiro Manhã. Aí, Paulinho, sem comentário. Bora pra cima, bora, bora pra cima. Bora, moleque, bora. Dali, carreta, Mega Light e Flex. Vai começando tudo. Cadê o Márcio do Zipinho? Cadê o cara? Vem embora! Já me abandonou esse fuleiro? Master DJ Pingo. Aleluia, né, Pingo? Bora, Chico! Família da Gagesso agora, aí, meu agente Marinho! Tá chegando novas camisas aí, né, meu irmão? Tô sabendo que tem Gagesso também, o nosso patrocinador oficial. Primo Teino já no setor, meu amigo agente, abraço pra você, se liga! Rodrigo Cimenasco! Só deixar no piso certo, mas também só assim, vou dizer, assim, assim tá pai dega, vai! Alô, menina de Gesso! Um abraço, obrigado! De Gesso. Assim você soubesse, o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei, você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que meu... É meu parceiro Maigo, a gente também, fala Maigo! Me abraço você, parceiro, baixo lá aqui no Juninho! Aí, Guaxi, você me tá de doido. O litrão do Big Guaxi está começando o LL10. Tá só aquecendo, Lulu! Saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai... Patrão Diego da DK Gesso. Saí pra curtir com a galera do rock. Cadê o Bruninho? O som me levar. E na batida. Já tá no mato. Do novo príncipe, o som... Maninho, playback. Sou galera. Cadê o Paulinho? Rock. Abraço aí pra todo mundo. FB, da época, da época. Meu parceiro Marcelo Mescador também aqui no frontal. Um abraço, obrigado Marcelo, valeu Maninho. Minha doutora Marco. Já sai que você comemorou seu aniversário. Com toda essa galera, fala Maninho, você, o Renildo, Renilson, todo mundo. Como no filme. Fala, meu amor! Aí, nosso parceiro Neto do Big Agente hoje, Lão! Aí, Nascinho! Alô, Diguinho! Um abraço pro parceiro DJ Fusca também, Guacense, bem! Alô, Fusca, tem Jeff B e a primeira dama aqui ao lado! A forra hoje, né, Dennis? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Lembra dessa da época? Ó! Checar! Me faz gritar seu nome. Meu parceiro Luiz Rodriguinho. Ó, falado lá da Dulce Maçosa e lá do Borronca. Obrigado a todo mundo. A nossa nova equipe aí da região. Obrigado a toda a galera. Aqui. Valeu! Carreta Mega Light Flex. Hoje, onde você está? Como você está? Segura, Erlano. Pisa no pé dela, pelo amor de Deus. Né, Javinha? Um abraço, meu seguido, Juninho, obrigado. É nosso grafinha da Piscina com Motos. E a primeira dama igual a gente também, o enalquecendo tudo. Ela está de volta. Bola, Márcio do Jay Pingo. Jay Pingo e a primeira dama igual a gente também hoje aqui. Um abraço pro você, Bingo. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Não, não, que não. Entreguei. É Pingo. Seria um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Alô, Renilson! Pra você! Esse meu primo Delira, ele é a primeira dama, nossa amiga Chaqueta, tá todo mundo lá do lado. Cara do Grêmio está na frontal com a gente, obrigado todo mundo. A do Olaria também por ali, a nossa sem noção. Lunelli, se é a primeira dama, Bruna. Um abraço todo mundo, a nossa estrada do lago, ao lado do som que eles gostam. Carreta Mega Light Flex. Parto. tanta saudade. Ela não se despediu, nem e teve um adeus. E o lado esquerdo da gente também aqui, nosso professor Elinho e a primeira dama dele. Martinho Soares e DJ Fábio Moral, Guaxi, sua digníssima Vinícius e a primeira dama Nega Juju. Aí Guaxi, seu meu abraço pra você, seu leal. Júlio Malcriado e a primeira dama. Aí Paulinho, comentário, CDs ao vivo, vai rolar lá, lá na barraca, meu irmão, lá no barragão. Meu Rubi. Nosso parceiro, primo Teilo Moral com a gente também hoje. Patrão Dieguinho da Gerson Bruninho, Maninho Playback, Paulinho sem comentário, nosso parceiro também, Bruno. Tá ao vivo, todo ao vivo hoje mesmo, tá? Eu choro, peço para Deus com todo o coração. E amanhã vou até ressaca lá do Bingão do Manel, estamos nós juntos de teto lá no sítio. Vem, Dieguinho! Ela vem chegando e invadindo hoje pra cima da altar de Veneza. Um abraço, meu Jean! Soca a mãozinha, abre acima, bate na palma da mão. Só, só, só. Quem vai chegar em casa muito sapado, dá o grito. Aí você, tá o quê? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Olha nosso parceiro João. E a primeira dama Luciana, já sou seguidor oficial, Daniel. Sai você também. Só no caquialo, só no caquialo. Bora, joga. Alô, Jair, também com a gente, abraço você. A GBDC Noção também, a Kelly, a Gigi. E também abraço você, a Janaína, pra ali com a gente também, aí. Arrebentando com a gente hoje. Comigo, preciso amar você. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. Quando a saudade me consome, grito seu nome. E agora? Flaxi! Bora, Bruninho! Pra cima! Pra cima! Pra cima agora! Vai, vai! Meu primo Daniel da Carretinha Black! Princesa Black Watch com a gente aí! E a patroa do lado também, né, Daniel? Alô, Jefinha! Sou uma loba procurando uma presa pra pisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Fico me olhando de longe, me provocando. É hoje que o bicho vai pegar. Se abrir a guarda, eu pego quem avisa, amiga. É! Um abraço, meu parceiro Chino. O Chino nasce marcante. E essa é a primeira dama. Liliana, aqui com a gente também. Alô, Chino. E esse é o nosso parceiro particular também com a gente. Aqui com a gente. Alô, Chino. Um abraço, você é a primeira dama. Alô, Chego. Chego da Tessaluna, com a gente também hoje. Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah. Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah. É o Chego Mil Graus, né? Bora que é seu balão. Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah. DJ Mauro. Fala aí. Tá na hora de colocar a galera pra dançar coladinho, meu DJ. Mais ou menos assim, pode ser. 007. Agora. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar 1 milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio. Olha só aí, meu master DJ Pingo. Master DJ Pingo. Escuta aí. Seu sorriso deixaria. Meu parceiro Bruninho, o cara, seguidor oficial da Mega Light Flex. Um abraço, obrigado, Bruninho. Tem um tesouro aí. Bem aí. Bruninho, Bruninho da família DK Gesso. Acertou a mão. Bruninho da família DK Gesso. Sorriso, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso? Acertou a mão. Alô, Marinho. Acertou. Marinho Playback. Quem fez o seu sorriso? Acertou a mão. Cadê o Renil, sim? Acertou a mão. Só Deus dá tanta perfeição. Banda 007. Simplesmente suas melhores e as principais. Eu não imaginava te encontrar com outra pela rua. Essa dá vontade de tomar todas agora, viu, Juninho? Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu. Dele moral, um abraço pra você, Marinho. Pesadelo, você e a família tem acesso. Só Pensirigo Motos, cadê ele? Só Pensirigo. Senti meu coração. Tá pela retaguarda. Um abraço pra você, na frontal, viu, Marinho? Nessa hora o meu mundo te. E a primeira tampa. Foi aí que Pissirico Motos. Demora com seu DJ. DJ Mauro. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer. Cheguinho tem que vir ganhar um chapéu, né? Eu só preciso. Aí tem no moral, primo dele moral, a gente também da Tassalon. Esse tele é de roda. Passa meu parceiro Paulinho também, meu primo Paulinho. Paulinho, sou encomendado, viu? Assiste hoje, né, Paulinho? Pra me beijar. Bora, Paulinho, playback! Essa é do comezinho pra você, Highlight. Vem a doutora Baco, aniversário, Lucy. O suco que ela gosta. Carreta Mega Light Flex. Galera do Lago aqui pra assistir. Um abraço, hein? Valeu! Tiver de mão dadas com alguém. Alô, doutora. Sim, é. UFB, doutora. Parece um pelo, não sai nada. Pelo você abraçando outra. Me beijou. Senti meu coração. Que grande parceiro Denilson Gomes. Tá duplo aí, o Zezinho. Esse teclado aqui com a gente. Denilson Gomes, assiste esse teclado aqui. Peso com a gente também, mano. Aqui no Brasil. Márcio do DJ Pingo ali com a gente também. Gente boa. E nossa. Alô, escurinho. Um abraço pra você, meu primão. Tá aqui na área com a gente também. Vocês e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada. E uma boca qualquer pra me beijar. Andenilson Gomes, Zezinho dos teclados. Alô, PR, sucesso, referência de Ituia. Tá igual a gente também. Um abraço pra você. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar. Meu amigo Alisson, o Neves, todo mundo aí, Brasil, com a gente desde ontem. 00. Um abraço pra você, obrigado, Marinho. Vamos nessa, Márcio do Desempingo. Adenilson Zezinho. Um abraço, meus amigos. Satisfação receber você aqui com a gente, viu? Sinta-se muito abraçado, muito vontade. Tá bom? Sabe que tu me casa, que é tudo nosso. Aqui. Parece um pesadelo você abraçando outra. E passando o ganho, passando o Cibico e o Mocotó também com a gente, tomando todas. Olha o Cibico, olha o Cibico, olha o Mocotó. Um abraço pra você. Nessa hora o meu mundo desabou. Bora, Erlan, te anima aí, meu irmão. O que eu precisar? Rodriguinho! Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Equipe Os Machotes, eles também curtem a carreta Mega Light Flex. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada e uma boca qualquer pra me beijar. Bora dançando, bora dançando, bora dançando! Carreta Mega Light Flex! Um abraço, meus magnatas, pra cima, abraçando! É difícil encontrar alguém que me faça esquecer. E as meninas vão, a Kelly e a Gigi por ali. Abraço bem. Alô, Janaína! Nessa primeira dama Bruna que vocês também. Você brinca com o nosso amor. Nosso DJ Pingo tá aqui, o nosso lado esquerdo, a gente aí, Pingo! Professor Oleni! Não acabou. Será que então toque hoje, Juninho? Master DJ Pingo. As que eu queria. Será, Pingo? Dizer. Ele toca legal. A palinha. E se quer mesmo amor voltar pra mim? E o meu DJ, desde onde, DJ? DJ Fábio Consagrado! E a dica disso, madama. Você vai. Um abraço, obrigado, Boninho. Eu fico igual um caçador de sonhos, procurando o seu rosto, amor. E cada sono, vejo uma série de domingo na TV. Aí eu lembro de nós dois. Aí eu lembro de você. Eu fico igual um caçador de sonhos, procurando o seu rosto, amor. Fala, Lídia. Já passou pra você aí, DJ Fusca, igual a gente também. Fala, Vinícius, nega, Juju também, igual a gente também. Um abraço pra você aí, Paulinho. TV. Lolo L10, com a gente. Olha o Ted doido, aquecendo tudo. Aí eu lembro de você. Bora, meu parceiro gato, é a primeira dama. Chagueira com a gente também, abração pra você. Ela está de volta. Denis FB e a sua digníssima aqui ao lado direito. Uma realidade virtual pra você. Eu fico igual um canção. Olha, segurança chegando já no setor por aqui, com a gente, né? Sonhos procurando o seu rosto, amor em casa. Bora, José. Cada sono, vejo uma série de domingo na TV. Se liga! Aí eu lembro de... Minha parceira Jefinha, por ali também com a gente, meu primo Daniel. Aí eu lembro tá chegando aqui a Regina você. Black White. Princesa Black White, tá chegando a Irlã. Meu gerente, gerente. De... Tô sabendo que já tem até seguidor já, né, Daniel? Curando o seu rosto, amor. Bora, Denilson, bora, Cezinho. Essa aqui é da dupla sucesso, a referência de Duia. A Denilson Gomes e o Cezinho nos teclados aqui com a gente também. Eles vão assim, assim. Vai lá! A noite eu sonhei contigo e o amor que perdi. De amor que eu tanto sofri. Olha, Daniel, da família Leão. Faltou Denilson e Nenezinha aqui, não foi? Você dizia que me amava e pelas costas me enganava. O sinal do seu parceiro Irlanda aí é presente com a gente. Nosso amor só fracassando. São todos canoas. E mesmo tão longe de mim, eu sempre te amei. Se você nunca... Já tá tudo registrado aqui. Eu te amo tanto. Os teus lábios me diziam eu te amo e os teus olhos me enganavam. Por isso que eu vou curtir na carreta Mega Light. Aí o Denilson canta assim, Denilson. Canta, meu filho, canta, meu irmão. Eu te amei, te adorei na carreta Mega Light. Aí, preta, um abraço pra você. DJ Juninho. Eu te amei, te adorei na carreta Mega Light. DJ Mal, DJ Mas, DJ Juninho lá. Obrigado, meu parceiro, professor Leninho. Um dos nossos seguidores oficial do Mega Laje aí, vocês também. Adenilson. Minha parceira Amanda, não sabendo que a Adriano tá aqui no pedaço já do Reino do High Laje. Bigode. E a doutora Barco, né? A noite eu sonhei contigo e o amor que perdi. E amor que eu tanto sofri, hoje estou ferido. Você dizia que me amava e pelas costas me enganava. Por isso que o nosso amor só fracassava. E mesmo tão longe de mim, eu sempre te amei. Você nunca me amou, eu te amo tanto. Um abraço aí, da Cacete, sobre vocês com todo carinho. Música nova, viu? Alô, Denilson! Chega aqui, Denilson. Aí, pinga, olha o Suninho. Está sofrendo maquiagem. Nosso trio das Marcãs também está abraçando com a gente, Chino. Chino das Marcãs, um abraço sobre você, maninho. Parece que virou a madrugada. Tua voz no telefone tá cansada. Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos. Bora, Marinho! Na e a doutora, aniversariante da vez. Ali veio o desespero. Era o balde. Lembra do homem? Foi lançada. Você jogou tudo pro ar e não deu conta. Que é impossível ser feliz sozinha. No portão de embarque, acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui. Olha o parceiro Ted doido, Neto do Mangu. Fala, Neto doido! Te dá última chamada, eu tô do lado de fora. Posso mudar a escada. E se a achar que do meu lado vale a pena ser feliz. É meu parceiro Jean, também com a gente, também seguidor da Princesinha Braguagem. Ele é a primeira dama aqui ao lado com a gente, Daniel. Nossa, Daniel, vai! Maravilha, Jesus! Alô, você e a Dona Célia! Bom, aqui, Brasil, obrigado, Dona Célia! A viagem foi mar... O nosso parceiro Valzinho, o nosso mototáxi da galera! Sua sorte foi lança! Lá do setor, obrigado você, Valzinho! Valeu, viu? Tudo pro ar e não deu conta que é impossível ser feliz sozinha! Alô, Marcha do DJ Pingo! No portão de paz, Master DJ Pingo! Decidida, você fez as malas, quer mudar de vida! Senhor Denilson! Não se esqueça que a metade de... O patrão Renato também! Ficando aqui! E se a saudade apertar antes da última chamada, eu tô... Dali, maninho! E se achar que... Ô, pra gente, maninho. Vale a pena ser feliz. Eu vi a forma. E no portão de embarque, acha que tá decidida, você fez as malas. Renildo Highlight. E a sua primeira dama, Baco. Você tá ficando aqui. E se a saudade apertar antes da última chamada, eu tô do lado de fora, próximo da escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz. Carreta Mega Light Flex. Dale, Carreta Mega Light Flex. Olha nós aí, coração magoado, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos eles. Olha o parceiro Ted doido com a gente também, junto com o Neto. Aqui no bagulho do agente, o Nitrão. Lulu ali, desce, só aquecendo aí, Lulu. Fala, Bruninho. Maninho playback do agente também. Paulinho tá sem comentário, moleque, homem do Zab Zab. Começando outra vez. Passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para o seu. Nossa, manda um forte abraço também. O nosso grande parceiro Neto aqui, Brasil de Gozense. Casal que se ama. Ele e toda a galera. E amores. Aí, Lubinho, obrigado você, Neto. Valeu, Murinho. E a cura dos amigos. Amigo Dida. Mecânico. Aí, Brasil, obrigado você pelo carinho. Aqui. Dormindo em quarto. Vai, Cacença, uma sorte. Sofrendo com tempo perdido. Olha o patrão. Será que alguém conhece essa aqui, ó? Alô, Denilson! Essa aqui é o Denilson Gomes pra você com todo o carinho. É o seu moleque, tem meu respeito, minha moral. Eu tiro o chapéu pra esse cara. Lembra aí? Queria viver com você um pouco de paz. Sou Diego. Vou descer dois chapéus desses aí pra mim, tá? A gente já... Um filme com cenas de ação, paixão e romance. Olha o meu parceiro Ted doido, o Lolo, a equipe manja aqui com a gente também. A minha produção tá querendo cada um desses aí, ó. Produção aqui, tá bom? A realidade do sem você. Nosso patrocinador. Das camisas aí, da segunda Mega Light Flex. Empresa Decazessa aqui na frente, na frontal. Meu patrão Daninho, do Depósito Bebidas Canaã também. Alô, Marquinho! Tá chegando o hino. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Próximo sábado e domingo, tem o som do Rubrão. A Vila Capuaçu. Portaria liberada, festa toda. E o pacote 40 conto. Eita, que vai ser muita pressão. Sonzão do Rubrão, próximo sábado e domingo. Um beijo do príncipe acordou. Tô sabendo que vai ser Top de Zemboca. O Valmix e ele. Master DJ Pingo. Seria o homem mais feliz do... É só vem encerrar o Pingo dessa vez. Feito uma criança. Prepara, Pingo. Ver Papai Noel. Oh, oh, oh. Por conta do cara, Inácio. Como eu queria ter você aqui. Nem que fosse só por um segundo. Subir suas tranças e tocar. Nossa, sem noção! Donozinho, um abraço, obrigado, Boninho, pela vinda, viu? Dele moral pra você, comecinho! tá assistindo a sofrência que me bance. O Lolo L10. Tete doido, alô Lidrão, você é o Neto. Obrigado, Netão, valeu. Queria viver com você. Carreta Mega Light Flex. Um final feliz. Um filme com cena de ação. Fala, meu parceiro Gino da Tessalônica. Alô, Chino! Chino e a sua digníssima linguagem também. Um abraço pra vocês aí, ó. Quero saber do que é ficção. Sorace, Highlight. Homem-Aranha. Ô, Renilson. Renilson. E a Chaqueta? Homem, a sua Lois vem. Até o ogro tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Homem-Aranha, tem a Mary Jane. Super-Homem. E os Maçotes também. Até o um abraço. Seu amor. Fala, Rodriguinho. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Obrigado, meu Deus.